cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção às 3 da manhã, é só música urbana. Os PMs armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana. Nos bares os viciados sempre tentam conseguir a música urbana. O vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana. E a matilha de crianças sujas no meio da rua, música urbana. E nos pontos de ônibus estão todos ali, música urbana. Os uniformes, os cartazes, cinemas e os lares, favelas, coberturas, quase todos os lugares. E mais uma criança nasceu. Não há mentiras nem verdades aqui, só há música urbana. Yeah, música urbana. Oh, oh, música urbana. Yeah, música urbana. Música urbana.